boa noite, bom trecho, mais de meia, Proximidade, deixamos 750. Vista 050, identifique, gol no 776. Gato 50, identifique, 776. Alfa Tango Tango, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 07. 2017. Alfa Tango Tango, desça para 1.500 pés. Gente, Lima Quilo Bravo, aguarde transferência de comunicações. operador, muito boa noite 84, passo 200 para 170 para o transporte de órgão. 884, identifique, desça para o nível 060, chegada a Mari. 060, chegada a Mari, boa noite 84. 978. São 3197, autorizado, reporta táxi. Tente autorizado, 397. Proide dona da presente com nós, 84. Uno 776, Rui Proide Duna, desça para 2000 pés, nós temos o time 017, reposta habilidade LS. Duna na proa, 2017, reporta em LS, gol 1776. Alfa Tango Tango, posição Lima, Kilo Bravo, chame Recife, 126, decimal 85, alterne, 125, decimal 45. 1268, decimal 45, 1268, abre mais. 1268. Boa noite, a seus 8-1. Romeo Zulu Oscar 851, Spock Identification, send to 5-level 050, bomb arrival. Standing to 5-0 for bomb arrival. Da borda, autonomia 0330, alterando com 3197, táxi via pátio, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 097, bom voo. Até o ponto de espera, pátio Alpha, 895008. 4,000 feet and reaching Taylor, Rapa 083. Rapa 083, descend to 3,000 feet. You need to remain 1017. Maintain present heading limit by localizer course. Okay, 3,000 feet on heading limit to the localizer course. 1017, Rapa 083. No 776, autorizado ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 776. Europa 083, left turn and head in 140, report established. Descent to 2,000 feet, unit 107. Heading 140 down to 2,000 feet to localizer, Europa 083. O localizador com a pista vista com 776. Chame torre 118, sinal 95, 1776. 1895 até decolagem. Tá. No 070 para 060, 884. No 884, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 017. Desça para 2000 com 1017, bom, 884. Agora autorização para pouso, que negão no 017. A dar autorização para pouso, gol 776. Carteiro 17 à vista, o Alfa Tantan. Chame torre 118-95, Alfa Tantan. 18-95. Livre pouso, pista 10, gol 776. Torre, boa noite, chame 397, ponto, espera no zero, visual com gol, pronto, tem colar. Torre 397, sétimo, tem ponto, espera no zero. Aqui, torre, boa noite, o Alfa Tantan está ingressando a final da 97. Alfa Tango Tango, Querengal no 017, vento 120 graus no 09 para cheque, reporte na curta final da 17, Alfa Tango Tango. Valeu na curta. Partido 83, establishing the localization 1-0. Contact tower frequency 118, decimal 905, we're up at 083. 118-905, confirm? Yes, confirm. Bye. Good evening, Europa 083. Europa 083, QNH1007, continue your approach, with runway vacate. Continue your approach, Europa 083. 1884, confirma e está autorizado DHS. Afirmativo no 884, reporte estabilizado. Zero para evitar pulo simultâneo, faça 360 pela esquerda, agora as pessoas para prosseguir na final, Alfa Tango Tango. 360 pela esquerda, Alfa Tango Tango. Europa 083, traffic information, aircraft Charlie 402 on your left side, making 360, doesn't interfere in your approximation. Okay, we have on the ticket, Europa 083. Okay, Europa 03, continue approach, wait for no evacuate, wind 100 degrees, 11 knots. Clear to land, confirm Europa 03. Wait for no evacuate, Europa 083. Okay, we're not going back to the end of 1-0, Europa 03. Bruno 776, no solo 23, livre piste pela direita, chame solo, 121 decimal 9. A direita 219, 776. Bono 776, táxi via Alfa Juliette 03, é o portão. Alfa Juliette 3, Bono 776. Reporte, baixar travado. 0, Bono 884. 884, chame Torre 1, 18, decimal 195. 3895, Bono 884, controle. Agilizando, nós estamos agora com o trem baixo checado. Agilize a Alfa Tango Tango. Salvador, Bono 884, ILS, pista no zero, baixar travado. Bono 884, QNH 1097, continua aproximação, aguarde pista livre, reporte baixar e travado. Guarda pista livre, está baixado travado, Mili 17, Bono 884. Alfa Tango Tango, baixar e travado? Curtíssimo, abaixado travado. Alfa Tango Tango, autorizado pouso pistão no 7, vento 120 graus, 09 nós. Autorizado pouso no 7. Aero Europa 03 on the ground at 25, vacant runway by your left, correct, by your right, contact ground frequency 121.9. By our right and 121.9, bye bye. 884, informa o tráfego, Charlie 402 pousando agora na 17, 95 com sua aproximação. Gente, tráfego, 884. Good evening, Europa 083. Europa 03, good evening, taxi via Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, position 11, Europa 03. Bono 884. Bono 884, autorizado pouso pistão no 0, vento 120 graus, 09 nós. Livre pouso pistão 10, Bono 884. Alpha Tango Tango no solo aos 10, confio empate. Autorizado, livre a pista à sua direita, ou acessa a frequência livre. Fez 1197, após o pouso do Boeing da Gol, a Lima tem pistão no zero, tá 3197. Após o pouso do Gol, a Lima tem no zero, 397. 284 no solo 28, bem-vindo pela direita, chama solo 21 decimal 9. Vire direito, solo 219, boa noite, 84. Answers 851, Village localized, final insight. Contact tower, frequency 118, decimal 95. 118.95, Azores 851, Bonnet. Salvador, muito boa noite, 84, livrou. Boa noite, 84, boa noite, táxi Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette para 05, boa noite, 84. Runway vacate. Continue para 851. TAM 3197, autorizado, decolagem 90, vento 120 graus, 09. Livre decolagem 90, 397. Do Oscar 851, clear to land, runway 10, wind 130 degrees, 10 knots. Clear to land, runway 10, Rocky Zulu Oscar 851. Decolou aos 30. Chame agora o controle no 0.8. 0.8. Controle, boa noite. 3.97, da ELA. 3.97, boa noite. Suba ao 3.80, saída da ELA. Vou direto Leda. Direto Leda, na ELA. Nível 1. 60, TAM 3197. Direto Leda, restrito 180. Negativo, suba ao 380, reporte ao passar o nível 160. 380, reporte ao passar o 160, TAM 3197, quando Leda. Controle 397, possibilidade de coordenar a bridge, minimizar o nosso atraso? Zulu Oscar 851, on the ground at 32, leaving to the right, see ground in frequency 121, it's no 9. 21 minor for Asocia, 851. Air Azores 851. Romeo Zulu Oscar 851, good evening, taxi via Alpha Juliet, gate number 10. Alpha Juliet, gate 10, Air Isurus. Romeo Zulu Oscar 851, point 1, right. Alpha Victor Delta. General Alpha Victor Delta, prossiga. Boa noite, é, autorização de rebote. A posição 10 do pátio principal para o pátio 3, posição 8. O Alfa Victor Delta, só um instante para o reboque. Tem uma aeronave agora que livrou a pista, vai prosseguir para o portão 190, ok? Na minha escuta... Gente, o Alfa Victor Delta confirmando é o Oceaner 6259 no 190? Positivo, estou no 190. A aeronave está... Para a manutenção, estamos convocando para o pátio. Estou no pátio, posição 10. Gente, então está livre o reboque, agilizando na medida do possível o Alfa Victor Delta. Romeo Zulu Oscar 851, mantém position before taxiway Juliet, ok? Mantém position before taxiway Juliet, 851. O Alfa Victor Delta só confirmando, o vai prosseguir para o pátio 3? Gente, na, agilizando na medida do possível, reporta no término, pátio 3, o Alfa Victor Delta. Victor Delta. Controle Salvador Web 6728, cruza 200 para o... 728, identifique, boa noite, desça o 050, chegada Mário e foi projetado. Projetado, 6728, desce 1, 0, 0, 0, 0.